CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Elcio de Andrade, que nesta segunda edição do CBN no seu bairro, está na região da Avenida República Argentina, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Elcio. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Olha, nós estamos aqui na República Argentina, em frente à loja Panorama Home Center. Estamos aguardando a população desta região para falar a respeito das suas conquistas e também as coisas que estão para conquistar, né? Sabemos que das necessidades desta região, já fizemos aqui uma sondagem anterior, antes de acontecer o nosso programa, e nós já sabemos quais são as prioridades, né, desta população. É a nossa segunda edição. Eu estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui nesta região tão nobre da nossa cidade, Guilherme. Nós temos aqui uma região de um comércio pujante, uma população de um diferencial econômico bem abastado, e nós sabemos que é um povo próspero. Então, tem aí as suas necessidades também. Então, no decorrer desta programação, nós vamos entrevistar as pessoas, vamos falar com as pessoas, vamos expor aquilo que elas mais procuram. É a segunda edição do CBN no seu bairro. E vocês que estão ouvindo a Rádio CBN agora, nesse momento, nesse horário da manhã, vocês podem vir para cá. Vem tomar um café conosco aqui na Panorama Home Center da República Argentina e venha falar das suas necessidades. Sabemos que a República Argentina, Guilherme, já conquistou muitas coisas positivas, mas tem algumas coisas que ainda estão por conquistar. Então, nós, do programa CBN do seu bairro, viemos para cá para conversar com esta população. E vocês que estão ouvindo a Rádio CBN nesse momento, vem para cá. Nós estamos aqui na República Argentina e vamos ficar aqui um tempão. Depois, nós vamos finalizar o nosso programa ali na Praça da Bíblia. Então, tem tempo de falar, tem tempo de expor, tem tempo de falar muitas coisas positivas em relação a esta região tão nobre da nossa cidade, Guilherme. Como você disse, é a nossa segunda edição do CBN no seu bairro. Nós já temos aí pontos positivos conquistados em relação ao CBN no seu bairro. Então, vocês que estão acompanhando a nossa programação, vem para cá, vem falar, venha, enfim, colocar aquilo que você acha que é necessário, aquilo que você sente que é necessário para esta região. É o CBN no seu bairro, segunda edição, aqui na República Argentina, em frente à Panorama Home Center. Nós estamos aqui, fizeram um negócio bonito para nós aqui, Guilherme. Está muito bonito isso aqui. Então, vocês que estão acompanhando a programação da Rádio CBN, vem para cá. Nós estamos aqui, Guilherme. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. E vamos acionar novamente Elcio de Andrade, direto da Avenida República Argentina, em frente ali a Panorama. Olá, Elcio. Oi, Guilherme. Oi, vocês que estão ligados aí na Rádio CBN, a rádio que toca notícia. Realmente é a segunda edição do nosso programa CBN no seu bairro. Eu estou aqui na Panorama e eu quero falar aqui com o Carlos, que é um dos trabalhadores desta região, e ele vai falar um pouco aqui sobre a República Argentina. Oi, Carlos, bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos bem, essa é a nossa segunda edição, e nós estamos fazendo esse trabalho, CBN no seu bairro, falando da República Argentina. Sabemos que tem várias conquistas aqui desta região, mas também falta algo a ser conquistado. Os parabéns para a região da localizada aqui na região da República Argentina, pelo fato de ter um grande potencial no comércio, né? Uma área onde a gente consegue localizar toda uma região muito centralizada, é banco, supermercado, só que há uma grande dificuldade aqui na questão do trânsito, né? A gente nota-se que vários acidentes acontecem, né? Infelizmente, alguns fatais, né? Mas é assim, de repente, um alerta para a comunidade, um alerta para o prefeito, para dar uma prioridade, né? Uma maneira de resolver esse problema aqui com relação ao canteiro central, que seria uma das formas, né? Uma das saídas para resolver esse grande problema do trânsito, alta velocidade, ajudaria muito a inibir isso aí. Olha só que interessante, Guilherme. Esta é uma cobrança desta população. Realmente, uma região, como eu disse na abertura do nosso programa de hoje, é uma região pujante, de um comércio muito forte, mas tem esse problema. Já conquistaram vários pontos positivos, mas em relação ao trânsito, existem muitos acidentes aqui por falta de sinalização. O senhor Carlos está dizendo aqui para nós que realmente é uma região muito nobre, como nós já dissemos, mas falta o problema aqui da sinalização. Senhor Carlos, me diz uma coisa. Então você acha que se esta avenida for sinalizada, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vamos conjecturar. Se esta avenida for sinalizada, por exemplo, com floreiras no meio da avenida e fazer os retornos nos locais certos, isso evitaria esses acidentes? Com certeza em evitar. Imagina hoje a Avenida das Cataratas, um corredor turístico, né, onde há esse grande trânsito e fluxo de pessoas por ali. Imagina um canteiro central daquele nessa região aqui, como ia valorizar? Seria uma grande revitalização nessa área nobre da cidade aqui, com um grande potencial. Eu acredito que ficaria muito melhor do que já é hoje. E também ficaria mais linda, né, Carlos? Com certeza, com certeza. Valorizaria, ia ficar muito mais valorizado essa região. Que maravilha. Olha só, vocês que estão acompanhando a Rádio CBN, a CBN, a rádio que toca notícia, esta é uma das notícias importantes da nossa região. Obrigado, Carlos. Obrigado, obrigado a toda a comunidade. Um bom dia a todos. Olha aí, você que está acompanhando a Rádio CBN, saiba que a CBN no seu bairro, ele é um programa que vai para todos os bairros da nossa cidade. E nesta segunda edição, ele está acontecendo aqui na República Argentina, na Panorama Home Center. Você que está ouvindo a CBN nesta região, vem para cá, venha falar das conquistas, venha falar também das coisas a serem conquistadas nesta região. Um dos exemplos aqui que foi dado aqui, Guilherme, é de que esta avenida é uma avenida realmente com trânsito muito, muito forte, muito grande, mas que falta sinalização. Uma das reivindicações dessa população é a sinalização com floreiras para que haja um embelezamento desta avenida e também evita, assim, mais acidentes. Ah, nós estamos aqui no aguardo até o próximo bloco. Guilherme. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Elcio de Andrade, que está na região da Avenida República Argentina e faz mais uma participação aqui nas ondas da CBN Foz. Olá, Elcio. Oi, Guilherme. Oi, ouvintes da CBN. Nós estamos com a segunda edição do CBN no seu bairro. Nós estamos aqui na República Argentina. Lembrando os ouvintes da CBN que nós estamos em frente à Panorama Home Center. E agora nós vamos falar aqui com o Márcio. O Márcio é um dos moradores aqui da região do Campos do Iguaçu. E o Márcio tem muita coisa boa para falar para nós, mas também tem solicitações do poder público. Oi, Márcio. Bom dia, meu querido. Bom dia, Elcio. Olha só, Márcio, a população desta região está falando sobre a sinalização da República Argentina, sobre a falta da sinalização dos retornos, por isso tem provocado muitos acidentes aqui. O que você tem a dizer a respeito disso, Márcio? De fato, esse é um problema que vem há muito tempo acontecendo. Há poucos retornos aqui, a sinalização, acredito que é necessário também um redutor de velocidade em alguns locais. Olha só, o Márcio é morador aqui do Campos Iguaçu, uma das regiões que compõe a República Argentina. Vamos enumerar os bairros aqui, são muitos bairros, né, Márcio? Ah, sim, são muitos bairros. O Campos Iguaçu é um bairro também bem populoso aqui da região, Guilherme. E o Márcio quer falar alguma coisa sobre o Campos Iguaçu. Fala aí, meu irmão. Pois é, o Campos Iguaçu é um bairro muito bom de se morar. Eu moro até há um ano ali. Porém, tem algumas melhorias que é necessário que aconteçam ali. Eu moro ali próximo ao rio, posto de saúde, na rua Jari, e geralmente quando chove, enche aquele rio e os moradores vão subindo. Os que estão mais embaixo vão subindo para cima e vão ter que fugir da água, porque a enchente chega até o meu portão. Olha só a reivindicação, Guilherme. Você viu que o pessoal da região ali do Campos Iguaçu, isso é uma reivindicação antiga dos moradores ali desta região. Quando chove, alaga toda aquela região e o povo começa realmente a subir e saindo fora das enchentes. Então, o Márcio está falando aqui sobre esse problema também do Campos Iguaçu. É um problema antigo, né, Márcio? É um problema antigo. É muito triste, a gente muitas vezes tem que até abrigar algumas pessoas, porque eles vão tirando os móveis e vão subindo e até que a água pare, né, de subir um pouco. e logo após a chuva parar, lógico que a água acaba descendo. Mas sempre é um problema que vem se repetindo várias vezes, os moradores sempre reivindicam a melhoria, até estão fazendo algumas obras ali, mas continua a mesma coisa. Olha só que interessante, é o CBN no seu bairro constatando aí esse problema da região do Campos Iguaçu. Márcio, o CBN no seu bairro, ele está aqui com esta finalidade. Esse é o objetivo do nosso programa, um programa que a CBN está de parabéns em colocar aqui, abrir os microfones para que a população comente e fale sobre as suas necessidades. Eu também dou os parabéns porque a população precisa de uma voz para que possa reivindicar e essas melhorias. Muitas vezes não temos essa voz e a CBM está de parabéns mesmo e nós agradecemos como moradores aqui do Campos de Iguaçu e da região. Esse é o Márcio Guilherme, que mora aqui na região da República Argentina, no Campos de Iguaçu, mais especificamente, dando esta fala tão interessante aqui para o CBN no seu bairro. Eu fico muito grato, viu, ô Márcio? Muito obrigado pela fala. E o CBN no seu bairro está à sua disposição. Nós vamos fazer um especial para vocês lá, viu? Então tá, muito obrigado, vamos esperar. Olha aí, Guilherme, olha só, a população quer os microfones, quer falar. Parabéns à equipe CBN, parabéns para nós, né, Guilherme? Até o próximo bloco, meu querido. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. E ao vivo da Avenida República Argentina, Elcio de Andrade. Oi, Guilherme. Oi, ouvintes da Rádio CBN. Nós estamos aqui na República Argentina, aqui mais especificamente na Panorama Home Center. Estamos com a segunda edição do programa CBN no seu bairro. Então, vocês que estão acompanhando a programação da CBN, saiba que esta segunda edição nós estamos fazendo na República Argentina para falar das conquistas aqui da República Argentina, mas também pontos a serem conquistados. Você ouviu aí o Márcio falando no bloco anterior sobre o problema ali do bairro Campos do Iguaçu e também a população aqui da região da República Argentina, eles estão cobrando mais sinalização da República Argentina. E existe outro problema aqui, Guilherme, um problema bem antigo nesta região, que daqui a pouco as pessoas vão falar mais sobre este problema. Os comerciantes desta região têm reclamado de que falta infraestrutura sanitária nesta região. Então, como existe um comércio muito pujante de vendedores ambulantes, eles comercializam líquidos, por exemplo, cerveja, água, sucos, e esse povo não tem banheiro para utilizar. E eles acabam utilizando aí as calçadas em frente aos comércios, e isso tem trazido um problema muito sério para essa população, e eles estão cobrando do poder público esse atendimento também. Daqui a pouquinho nós vamos finalizar o nosso programa ali na Praça da Bíblia, você vai ouvir a população falando também deste problema. Então, são esses problemas que nós constatamos aqui no transcorrer da programação CBN no seu bairro, e o povo está falando. Então, eu creio que no próximo bloco, Guilherme, nós vamos trazer a população ali da região da Praça da Bíblia para falar mais a respeito desse assunto. Você que está acompanhando a Rádio CBN, CBN no seu bairro, essa é a nossa segunda edição e nós estamos aqui na República Argentina. Você que está ouvindo aí, quer falar, quer dar sua opinião, daqui a pouquinho nós vamos estar ali na Praça da Bíblia, Guilherme. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. E vamos voltar ao vivo com o Elcio de Andrade às 10h26. Elcio, você já está na Praça da Bíblia? Perfeitamente, Guilherme. Nós estamos aqui e já temos pessoas para conversar, viu? É uma praça linda, está um dia ensolarado aqui na região. Bastante pessoas estão aqui fazendo os seus lanches, enfim, um comércio lindo que está acontecendo aqui. Eu estou aqui com o senhor Carlinhos, que vai falar um pouco sobre a Praça da Bíblia. Carlinhos, bom dia, meu querido. Bom dia a todos. Um prazer estar falando com vocês hoje, no sábado que foi mais bonito. Ó, o comércio aqui na Praça da Bíblia é uma região muito boa de comércio. Só que nós temos uns probleminhas que a gente enfrenta no dia a dia. Que a gente todo sábado tem a feira livre aqui. A gente tem uma dificuldade muito grande que não tem banheiro público aqui na praça. A praça também está um pouco mal conservada, né? E então tem o pessoal que vem no comercializar seus produtos aqui na feira. O pessoal que visita não tem banheiro público, não tem, a gente fica até meio-dia aqui, não tem onde usar banheiro aqui, a gente tem que pedir banheiro emprestado na região, é complicado. E a conservação aqui na praça também, o comércio aqui nessa avenida é muito grande, muito bom. A sinalização também nos cruzamentos aqui é meio complicado. Então, são coisas que precisava o poder público dar uma olhada com mais carinho nisso aqui. Como eu tinha dito a vocês no bloco anterior, é uma região nobre da nossa cidade. Mas a Praça da Bíblia, gente, é uma praça muito grande, de um comércio fantástico. Mas a população está reclamando essa falta de infraestrutura sanitária. Olha só, essa população, estão todos aqui fazendo seus lanches, né, Carlinhos? Tomando seus refrigerantes, tomando seus sucos e não tem aonde usar um banheiro. Fica muito complicado para a gente, para o comércio e para os visitantes nossos, né? E aqui a região toda é um movimento muito grande, muito bom. E a gente não tem essa infraestrutura adequada. Olha, eu estava conversando aqui com o senhor Carlinhos, em off, antes dele vir para o ar. Eu estava dizendo o seguinte, ó, existe uma sugestão muito fácil para o poder público. Existem hoje as parcerias público-privadas. O que você acha dessa ideia, Carlinhos? Como a gente tinha conversado antes, se o poder público não tem como investir, então faça essa parceria. Abra para iniciativa privada e para administrar, fazer uma parceria e alguém cuidar disso aqui. Olha só que ideia, Guilherme. Vocês que estão acompanhando a Rádio CBN nessa manhã gostosa de sábado, é uma ideia que surgiu aqui conversando com as pessoas que estão trabalhando aqui na Praça da Bíblia. Já que o poder público não pode investir, existem as parcerias público-privada. Por exemplo, convoca-se aí um grupo de pessoas ou empresários, eles vêm, constroem esse banheiro, explora aí, e todo mundo vai sair satisfeito, né, Carlinho? Com certeza, seria uma iniciativa, né, uma solução. Né? Se o poder público não tem como investir no momento, então se abra-se essa parceria. Seria uma sugestão. Que maravilha, gente. Olha só, o povo quer falar, Guilherme. O povo está falando. É o CBN no seu bairro, a nossa segunda edição aqui na República Argentina e agora mais especificamente aqui na Praça da Bíblia, um local muito conhecido da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Então vocês que estão acompanhando a CBN nesse momento, saibam disso. A Praça da Bíblia é um local muito frequentado, Guilherme, mas falta essa infraestrutura. E o poder público, se tiver alguém nos ouvindo aí, por gentileza, venha dar uma olhada, venha dar uma atenção mais especial para essa população. Carlinhos, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um bom final de semana a todos, aos ouvintes e continuo nesse trabalho que é maravilhoso. Nós que agradecemos, Carlinhos. O Carlinhos também é um dos comerciantes, viu, Guilherme? Ele está aqui comercializando pescados, tem peixe defumado. É uma delícia isso aqui, Carlinhos. Eu estou me dando bem aqui, viu, Guilherme? Daqui a pouco eu vou levar um pedacinho do peixe para vocês aí, tá bom? Olha você que está acompanhando a CBN, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fica ligado conosco porque tem mais chamadas aqui direto da Praça da Bíblia. Obrigado, Guilherme. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Vamos acionar novamente a unidade móvel da CBN Foz, CBN no seu bairro, ali na Praça da Bíblia, região da República Argentina. Elcio de Andrade. Oi, Guilherme, eu e ouvinte da Rádio CBN. Nós estamos aqui na Praça da Bíblia. Queremos entrevistar os comerciantes aqui, os ambulantes, mas é um momento complicado, porque está cheio de pessoas, eles estão comercializando. Alguns falam, outros não querem falar, mas uma coisa está muito clara para nós. Uma coisa ficou bem evidente, Guilherme. Os clientes, tanto os clientes quanto os comerciantes, eles reivindicam realmente falta de eles falam que falta infraestrutura aqui, falta banheiros para essa região. É algo que eles estão reclamando assim já há um bom tempo e agora com a CBN no seu bairro, eles resolveram abrir realmente a fala para que toda a população saiba disto. O CBN no seu bairro, nós estamos aqui nesse momento e nós vamos a todos os bairros da cidade. Mas como nós temos um objetivo, nós temos um alvo, que é mostrar para a nossa população as conquistas, mas também algo a ser conquistado, a Praça da Bíblia, para aquelas pessoas que não conhecem, e podem vir aqui conhecer na República Argentina, é uma praça muito frequentada. E a população vem para cá, Guilherme, e aqui se comercializa tudo, né? Se comercializa sucos, bebidas, águas, enfim, vários líquidos, e as pessoas não têm um banheiro para utilizar. Então, o povo aqui está reclamando muito disso. E no bloco anterior, nós entrevistamos ali o senhor Carlinhos, ele falou, inclusive, de uma parceria público-privada, já que o poder público não tem, assim, a estrutura, não está com as condições de construir um banheiro aqui, terceiriza-se, passa-se essa ideia para um empresário, enfim, para alguém aqui do próprio meio deles, para que seja construído e atenda a necessidade desta população. Entrevistei também, Guilherme, os moradores do entorno aqui da Praça da Bíblia e todos reclamaram da mesma situação, falta de sanitários desta região. Então, só para você ver que não é um problema só dos frequentadores aqui da Praça da Bíblia, mas também dos moradores. Por quê? Por que os moradores estão reclamando? Porque as pessoas, por exemplo, não tem uma lâmpada na frente da casa, eles saem daqui com vontade de fazer um xixi, vai lá, faz um xixi na frente da casa dessas pessoas. Os comerciantes também têm reclamado, os comerciantes da República Argentina têm reclamado porque as pessoas fazem o seu xixi na frente das lojas. Isso tem causado um transtorno desagradável para esta população. Então fica aí a dica, fica a nossa fala, CBN no seu bairro, alertando as pessoas desta pasta aí da nossa Prefeitura Municipal, para que seja visto isso com muito carinho, com muita atenção e com muita urgência para essa população aqui. O povo quer infraestrutura sanitária aqui na região da Praça da Bíblia, Guilherme. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Elcio de Andrade, que está lá na Praça da Bíblia, região do Jardim São Paulo, Avenida República Argentina. Elcio, quais as novidades por aí? Olha só, a CBN no seu bairro, nós deparamos com o pessoal que está aqui fazendo a coleta, né, do lixo eletrônico da nossa cidade. Você precisa ver a quantidade de material eletrônico que estão recolhendo aqui. É o pessoal aqui da Crefta que estão fazendo essa colheita e nós tivemos o privilégio de encontrá-los aqui e vamos fazer esse quadro junto com esse povo aqui. Meu querido, como é que é teu nome? Dejair. Olha, eu estou observando aqui uma quantidade fantástica de material que estava aí dentro dos lares, enfim, guardado em depósito, e vocês vão dar uma destinação correta para esse material, né, Dejair? Positivo. Olha só, o Dejair é um dos frequentadores aqui também da Praça da Bíblia e também tem algo para falar para nós aqui, né, Dejair? Sim. Nós estamos aqui ontem, aqui, fomos atendidos aqui, hoje também estamos aqui, estamos sendo atendidos aqui, estamos aqui fazendo aqui essa coleta aqui, estamos sendo muito bem atendidos aqui. Que maravilha. Uma de observação, o Dejair está dizendo que já vieram para cá ontem, Guilherme. Eu estava comentando com ele aqui sobre essa observação dos trabalhadores aqui da região da Praça da Bíblia. Ele disse que tem dia que os banheiros aqui do Centro de Convivência do Idoso estão abertos. E tem dia que está fechado, é isso, né, Dejair? Hoje mesmo está fechado, mas tem um outro banheiro na esquina lá que está funcionando direitinho lá. Lá na esquina de lá? Na esquina de lá está funcionando certinho lá, está tudo bem, água, tudo certinho lá. Ah, tá certo. Olha só, Guilherme, que observação interessante. Eu fui procurar o presidente aqui dos feirantes, dos ambulantes, ele não pôde dar a entrevista naquele bloco anterior. Eu quero ver se para finalizar, Guilherme, no bloco anterior, no próximo bloco, eu trago uma fala dele, tá bom? Agora eu quero agradecer aqui o Dejair. E ó, Dejair, as pessoas que estão acompanhando aqui o CBN no seu bairro, como é que eles fazem para trazer aqui o material para cá? Fala aí. Eles trazem para nós aqui, nós fazemos a coleta, eles trazem a ciclota, né? Os seus veículos, a gente vai até o veículo, pega no veículo, traz aqui, e nós temos daqui a pouco o nosso caminhão mesmo passa a recolher esse material para nós fazer a destinação correta deste material que está sendo trazido para nós aqui. Olha só, tem um nome, como é que é? Foz Limpa, como é que é o nome? Foz Futuro Limpo. Foz Futuro Limpo. E o pessoal está trazendo. É uma parceria com a ESI, com a CIF, com outras entidades também. E também junto nós estamos arrecadando 2 quilos de material, de alimentos não perecíveis para fazer para as entidades carentes. Olha só que trabalho lindo, Guilherme. É o CBN no seu bairro, aqui na Praça da Bíblia, e não para de chegar pessoas aqui com objetos eletrônicos e vão dar uma destinação correta. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Tudo bom. Até o próximo bloco, Guilherme. É o CBN no seu bairro, aqui na Praça da Bíblia. Você que está acompanhando a Rádio CBN nesse momento, vem pra cá, venha falar. Nós ainda temos um bloco. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. 10 horas e 54 minutos. Vamos acionar novamente Elcio de Andrade ali na Praça da Bíblia, Elcio. Oi, Guilherme. Oi, vocês que estão ligados na Rádio CBN. Nós estamos aqui na Praça da Bíblia, fazendo a última participação, o último bloco aqui do CBN no seu bairro. Para nós, constitui assim, de um prazer muito grande, um privilégio muito grande poder fazer essa programação. Então, vocês que estão aí ouvindo a Rádio CBN, nós ouvimos várias pessoas aqui, Guilherme. Umas querem falar, outras não querem falar. O povo tem medo de microfone, viu, Guilherme? O povo é meio assustado com o microfone. Mas, por último, agora vocês viram falando ali com o Dejaí, ele está fazendo um trabalho muito lindo aqui na Praça da Bíblia, recolhendo esse material reciclável. Mas, enfim, finalizando a nossa programação, nossa última participação aqui no CBN no seu bairro, queremos deixar aqui o nosso abraço, a nossa saudação a todos vocês que estão ligados na Rádio CBN, ouvindo a rádio que toca notícia. Nós sabemos que o pessoal da Grande Morumbi estão ouvindo a gente também, mandaram mensagens para o meu celular, dizendo que estão ligados na Rádio CBN, acompanhando a programação CBN no seu bairro, enfim, toda a programação da Rádio CBN. A vocês da Grande Morumbi, obrigado pelo carinho, pessoal da Grande Porto Meira, pessoal da República Argentina que estiveram conosco até agora, muito obrigado a todos que estão ligados da Rádio CBN, a rádio que toca a notícia. O CBN no seu bairro, ele é um programa voltado para a nossa população. Eu me sinto, como mais uma vez quero dizer para você, Guilherme, a todos vocês que estão ligados na Rádio CBN, dizer para vocês do privilégio de estar à frente desta programação. Mais uma vez quero parabenizar a diretoria da Rádio CBN por esta iniciativa, trazer um programa tão útil como este. Vocês ouviram a população aqui desta região falando sobre as necessidades. A sinalização da República Argentina é um problema muito sério, tem dado muitos acidentes, inclusive acidentes gravíssimos. Então foi um assunto abordado no CBN no seu bairro de hoje. A população pedindo para que seja feita uma sinalização mais correta, inclusive com fileiras no meio da pista, isso também para embelezamento da República Argentina. E outra reivindicação muito forte foi essa que nós estamos finalizando aqui na Praça da Bíblia, falando sobre os banheiros, ou seja, a infraestrutura sanitária. E esse é um problema também, Guilherme, que a população, os comerciantes da República Argentina têm cobrado. Eles têm dito o seguinte, olha só, os comerciantes ambulantes, eles comercializam seus alimentos aqui na República Argentina e, por falta de banheiro, eles comercializam cerveja, sucos, águas, enfim, essas coisas todas. E aí o que acontece? Não tem banheiro, as pessoas fazem o seu xixi na frente das lojas e isso tem causado um dissabor, algo assim, muito ruim para os comerciantes. Então fica a dica para o poder público, as pessoas responsáveis por esse setor e aqui na Praça da Bíblia, nós vamos finalizando a nossa participação no CBN no seu bairro de hoje, lembrando que a população aqui quer também banheiro. Inclusive foi falado nesta edição sobre a participação público-privada, Guilherme, que também pode ser construída alguma coisa aqui, e o embelezamento da praça, que é uma praça muito grande, uma praça muito frequentada, mas que está faltando esta infraestrutura. Guilherme, eu agradeço a todos vocês, a toda a equipe da Rádio CBN, a vocês aí dos estúdios da CBN, que cooperaram, colaboraram para mais esta edição do CBN no seu bairro. E até a próxima. Bom final de semana para todos vocês. Tenham um bom dia, um excelente final de semana. Guilherme, fica com Deus, meu querido.